Quero começar fazendo três perguntas para a gente pensar. Cada um responde com a sua consciência. Primeira, eu sou feliz? A segunda, o que é felicidade? E a terceira, o que me dá a alegria de estar vivo? Talvez a gente não tenha parado para pensar nisso, ou a gente tenha conceitos formulados bastante tradicionais com referência a essa questão de felicidade. Então a gente acha que é feliz, mas não sabe por quê. Porque o que a gente vai responder, a gente precisa justificar. Por que que é? O que é? Por que me sinto? Tem que justificar para poder ter consciência disso. Porque a questão de felicidade, ela é bastante sutil, ela é bastante abstrata, talvez individual, porque o que um sente, o outro não sente da mesma maneira. E a condição talvez seja a mesma. Então, por que que é diferente? Tem a ver com cada um de nós, né? A maneira como a gente interpreta a questão da vida. Nós dizemos que somos felizes, normalmente, porque nós temos saúde. Agora, com esse frio, nós temos o agasalho, nós temos o alimento, nós temos um trabalho, nós temos uma família. Nós justificamos que somos felizes por causa dessas questões. Normalmente é o que a gente diz, né? Mas é uma contradição, porque a gente diz que é feliz porque tem todas essas bênçãos, mas a gente age de forma contrária. Qual é a maior bênção que a gente tem? A maioria pode dizer que é a saúde. A saúde é o maior benefício que a gente tem hoje. E o que a gente faz com a nossa saúde? De que forma que a gente trata ela? Não sei vocês, mas na questão alimentar, única, exclusivamente, a gente já lida bastante mal com a nossa saúde. A gente se intoxica daquilo que deveria ser um alimento para nos trazer mais saúde, para nos dar a condição de passar por essa empreitada que é a vida, para a gente poder se dedicar naquilo que é importante. Então, às vezes, a gente está vivendo para comer, usando apenas o exemplo da alimentação. Então, por isso que é contraditório, que aquilo que a gente diz que é benefício, a gente trata mal. E aí a gente se depara com a questão, de novo, conceitual da felicidade. Eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso, mas eu não me sinto feliz. Quanta gente a gente conhece que diz isso? Eu tenho tudo, mas eu não consigo me sentir feliz. E às vezes é quem tem mais que parece que não consegue se sentir feliz. Mas tem mais da questão material. Então a gente chega a algumas conclusões. Talvez esse excesso material, ele não garanta a felicidade. Ela não garanta em mim sentir que sou feliz. Que parece que quando a gente tem que correr atrás de alguma coisa, aquilo dá um certo sentido, né? Então, quando está muito fácil, de repente, a gente ainda não aprendeu a se relacionar de uma forma saudável com isso. A gente poderia, como eu disse, né, se dedicar a outras coisas essenciais, mas a gente se perde no caminho. Então, para sermos felizes, nós temos é que sentir, não que ter. Eu preciso me sentir feliz. E a pergunta é, né, a alegria de viver. Eu tenho que me sentir para poder ter essa alegria. Poder perceber realmente que estar vivo, que era a terceira pergunta, o que me dá alegria de estar vivo? Esse estar vivo é extremamente importante. Mas eu tenho que sentir isso, senão eu desperdiço, eu não aproveito. Muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, se nós dissermos que para ser feliz a gente pode enumerar, vamos dar um exemplo, são 10 questões essenciais para ser feliz. Eu tenho 9. Falta uma. O que que a gente faz? A gente bota o nosso foco total naquela uma que falta. A gente se sente triste porque a gente não tem aquela única coisa. A gente começa a correr atrás de uma forma desordenada, atrás daquilo que a gente considera que é mais importante do que as outras 9. E a gente começa a olhar para o lado. A gente começa a achar que o nosso vizinho é mais feliz do que nós. Talvez até seja, porque é sentimento. Mas porque ele tem alguma coisa que eu não tenho. A gente começa a achar que aquela outra pessoa é melhor do que eu, porque ela tem o que eu não tenho. Tem aquela frase, né? Diz que a grama do vizinho sempre é mais verde. A pizza do vizinho sempre é mais gostosa. Que a mulher ou o marido da vizinha sempre é melhor do que o meu. É uma falta de valorização daquilo que a gente tem. Então a gente está sempre num processo de correr atrás de alguma coisa que a gente talvez não saiba nem o que é. Para tentar suprir um vazio, esse vazio interior, que nos dê essa consciência de felicidade. Será que vai ser por esse caminho? Então é bastante interessante a gente pensar, né, sobre a forma como a gente vai conduzindo as nossas prioridades, o que que é realmente importante. E a gente vê também, hoje, cada vez mais, está sendo notado isso, a questão do consumo. Por que que a gente consome tanto? Por que que a gente vê uma coisa e quer aquela coisa? E no momento que a gente adquire aquela coisa, ela parece que perde o valor, perde a necessidade e a gente muda o foco e vai atrás de outra. A gente está sempre tentando preencher um buraco com alguma coisa física. E não é assim. A gente não vai conseguir, né? Numa das perguntas lá, eu sou feliz, por quê? Será que é porque eu tenho aquelas questões ali todas? Pessoas, famílias, questões materiais? Porque muitas vezes, se a gente disser que a gente é feliz por isso, talvez amanhã a gente não tenha isso. Porque não é nosso. É tudo convivência, né? Tudo que eu tenho são materiais de convivência, de aprendizado, de auxílio. Então, se eu colocar a minha felicidade em cima de alguém também, talvez amanhã eu não tenha esse alguém do meu lado, fisicamente. Daí o que vai acontecer comigo? A gente tem que valorizar as oportunidades que a vida nos oferece todos os dias. Só que a gente nem percebe as oportunidades. E tão focado, às vezes, que a gente está em coisas equivocadas, a gente acaba não percebendo as coisas boas, as coisas importantes que estão surgindo do nosso lado. A gente falou outro dia da questão de educação e a gente disse que a gente precisa constantemente se reeducar, individualmente. A gente precisa se reciclar. A reciclagem não é só com materiais, né? A gente tem que se reciclar, a gente tem que se transformar. Porque a gente não pode passar toda essa existência da mesma forma. Porque a gente vem para cá para aprender. Se a gente passar da mesma forma, talvez a gente não tenha aprendido nada. Então a gente tem que... Nós temos que passar por um processo de transformação. Muito mais do que físico, é um processo mental que vai gravar lá na nossa alma, no nosso espírito, que é o que nós somos, que é o que nós carregamos. A gente sempre ouve a frase, né? Nós vamos levar aquilo que nós temos dentro. E é com isso que nós temos que nos preocupar, que nós temos que trabalhar com o que nós estamos carregando aqui dentro. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai fazer com que a gente tenha a alegria de viver. Que a gente consiga, a cada dia, quando a gente acorda, perceber que é uma nova chance, uma nova oportunidade. Ter alegria de poder ter essa nova chance. A gente tem que sentir isso. Se a gente não consegue, a gente tem que procurar os meios de chegar a isso. O que está faltando? Por que eu não consigo? É o autoconhecimento. Eu tenho. E eu sou o único que tenho a possibilidade de mudar a minha vida. Os outros todos me auxiliam, mas quem tem que fazer sou eu. Será que acreditamos que as nossas oportunidades são para o nosso aprendizado, para o nosso benefício? E oportunidades, às vezes, elas não são aquela coisa boa. A oportunidade, às vezes, ela vem de uma forma um pouco dura. Aquela situação, aquilo que a gente chama de problema, que quem não tem problema? Quem não tem um problema, ou mais de um? Todo mundo tem, né? Mas será que esse problema, ele é prejudicial? Ou ele é uma possibilidade de também aprendizado? Maneiras de ver a mesma coisa. Por isso que eu disse que a gente precisa constantemente... A gente tem que estar se reciclando, né? Para poder perder alguns medos que a gente tem. Poder perceber o novo que está surgindo. Que está pedindo, às vezes, para nós fazermos diferente. Então, fica as três perguntas iniciais para a gente pensar, né? Para a gente refletir. Se eu sou feliz, e o que é felicidade? Talvez a gente consiga redefinir algumas coisas e fazer alguma correção na nossa vida, mudando aquilo que talvez seja a coisa mais importante que a gente tem, que é essa grande oportunidade.